Obrigado, Senhor, por esse retorno. Estamos vivos. Alguns de nós perdemos pessoas queridas, amigos, irmãos, parentes. E sofremos, e só o Senhor para nos sustentar nas horas difíceis. Mas na virada de mais um ano, e passados tantos meses em que não nos vimos nesse lugar, queremos, acima de tudo, te agradecer porque estamos vivos. E estamos de volta aqui para continuar enfrentando as nossas lutas debaixo da orientação da tua palavra. Quero te agradecer por esses homens que têm sido a razão da existência desse ministério, Homens com Propósitos. Quero te pedir que a tua bênção seja sobre cada um aqui, sobre cada família aqui representada. Que cada lar aqui seja abençoado. Também quero te pedir que o Senhor nos fale ao coração e nos dê tranquilidade em relação às lutas que trazemos conosco. Esses motivos que estão nesse papel, que nem poderiam ser listados um a um, mas o Senhor conhece cada um deles. Seja o teu milagre em cada vida que exerceu a sua fé através desse motivo de oração. Que nós possamos ver a tua mão agindo e dar testemunho do teu amor e do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Nosso tema do semestre, o Guia da Vida Simples, lições do Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro espetacular, maravilhoso, abençoador, e ele servirá de base para as nossas conversas ao longo deste semestre. E o texto de hoje, Eclesiastes, primeiro capítulo, do primeiro verso ao verso 11, diz assim: As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Até aqui. Você já deve ter se referido a alguém como uma pessoa simples. Fulano é uma pessoa tão simples. Tem um amigo que é um sujeito muito simples, você precisa conhecê-lo. É comum que nós nos refiramos a algumas pessoas em particular como gente simples, mas nem sempre dando ao termo simplicidade, a ideia de simplicidade, os mesmos significados ou o mesmo sentido. Basicamente, quando nós nos referimos a alguém como simples, nós temos uma de duas impressões, opiniões envolvidas nesse termo, nesse adjetivo. Em primeiro lugar, nos referimos a alguém como simples quando essa pessoa é pobre. Então, fulano é muito simples, porque não tem dinheiro, mora numa casa muito simples, dirige um carro muito simples, tem roupas muito simples. Então, para nós, simplicidade seria sinônimo de limitação de recursos. Fulano é simples porque não tem muito recurso financeiro. A segunda possibilidade é que nos refiramos a alguém como simples porque a pessoa não é muito culta, não é estudada, não tem a sua intelectualidade muito desenvolvida. Fulano é muito simples. Cuidado com o que você vai falar, porque ele é muito simples e não entende com facilidade. Como quando eu e Zé Carlos fomos conversar com o Radamés, e o Zé Carlos me disse: pastor, pega leve, Radamés é muito simples. Falar em Radamés, estou em Colorado, sábado passado, e alguém estava com a minha esposa, e alguém me abordou e disse assim: pastor, eu ouço todos os sermões do Encontro de Homens pelo CD. Uma vontade que eu tinha é conhecer a senhora, a sua esposa, que estou conhecendo hoje. A outra é conhecer o tal do Radamés. Falei: não faça isso não, irmão. Faça isso não. Viva a vida sem isso. Pode continuar tranquilo. Contei para ele do nosso pacto, que eu devo mexer com você toda a reunião para você dormir bem à noite. Não dá trabalho para nossa querida Micaela. Mas, só isso. Agora, a partir daqui, vamos fingir que não nos conhecemos. Gente simples como gente que não desenvolveu uma trajetória acadêmica de erudição. Uma pessoa simples como uma pessoa que ignora, de repente, determinados conteúdos. Uma funcionária muito simples. Precisa explicar para ela as coisas e ela demora para entender. Basicamente, nós usamos a ideia de simplicidade nesses dois níveis. Mas esse não é o conceito bíblico de simplicidade. Na Bíblia, simplicidade não é sinônimo de pobreza e nem sinônimo de ignorância em relação ao que nós poderíamos chamar de padrão de uma educação formal. Simplicidade na Bíblia é o contrário de complexidade. Uma pessoa é simples quando não é complexa, quando não tumultua, quando não faz confusão em cima do que não precisa ser confuso. Lembra que as nossas avós brincavam dizendo assim: para que facilitar se pode complicar? Tem gente que, ao que tudo indica, tem essa postura na vida. Para que facilitar se pode complicar? Então, de repente, você descobre que é possível que uma pessoa seja pobre, mas não seja simples. E na sua pobreza, dificulte a sua própria vida. E mesmo tendo poucos recursos, lide com eles de forma confusa e atabalhoada. E é possível uma pessoa rica e simples. Porque na administração de todo o seu patrimônio, de todos os seus recursos, facilite a vida para si mesmo e para os demais que convivem com ela. É possível uma pessoa sem estudo, sem erudição, que também não seja simples. Porque, embora não conheça muita coisa, não tenha muita noção a respeito de conteúdos mais difíceis, é teimosa. Não ouve ninguém. Pensa do seu jeito e vai com ele até o fim, mesmo que vá deixando para trás as pessoas que a amam. E é possível você conhecer uma pessoa doutorada, estudada, intelectual, mas que é simples. Que quando vai falar com você, você entende. E você sente que ela está cuidando para ter a melhor relação com você e ajudar você naquilo que é preciso. Tem uma intelectualidade acima da média, mas é uma pessoa simples. Simplicidade como contrário de complexidade. O simples é o que não complica. E esse é o conceito do Eclesiastes, a quem eu chamo de facilitador, simplificador da vida. Porque uma das grandes tarefas do livro de Eclesiastes é tirar da vida aquilo que é acessório, aquilo que é maquiagem, aquilo que vem para complicar e não para favorecer. Porque muito do modo como nós nos relacionamos com a vida inclui supervalorizações daquilo que em si não tem valor nenhum. Às vezes eu sou tentado a atribuir para alguma coisa da minha vida, para algum desafio, para alguma experiência, para alguma oportunidade, para alguma pessoa, um valor e um status que em si essa pessoa ou isso não tem. E aí não é por acaso que depois de um tempo eu passo pela experiência da frustração, da decepção, porque descubro a duras penas que isso não tinha toda a capacidade, todo o poder de dar sentido à minha vida como eu achei que tivesse. Uma das tarefas do Eclesiastes é mostrar para nós que a vida é como é e que um dos erros que a gente comete no trato com a vida é achar que ela é mais do que é, principalmente a nossa própria vida. Por isso que uma das frases que aparece muito no livro do Eclesiastes é essa: vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Eclesiastes, que é traduzido normalmente como pregador. Eclesiastes é uma palavra latina que traduz uma palavra hebraica, Coelet, que é literalmente a pessoa que convoca uma assembleia. Convocador de assembleia, a pessoa que fala ao público. Então, por isso a gente traduz de forma mais fácil por pregador. O Eclesiastes é um pregador da mensagem da vida. E a vida, para o Eclesiastes, pode ser resumida nessa sentença: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Lembrando que a palavra vaidade não é como nós a usamos. Ah, a pessoa é vaidosa. Hoje a gente não fala mais de homens vaidosos, a gente fala de metrosexuais. Que até o jeito de falar também é vaidoso, né? O sujeito cuida de si, faz a unha. Zé Carlos veio com a unha feita hoje, abertura de homens com propósitos e tal. Passou lá na manicure, está belezinha lá, já me mostrou já. Tem gente que cuida muito da aparência e a gente diz, está aí uma pessoa vaidosa, isso é vaidade. Tem os vaidosos emocionais também, muito ensimesmados, melindrosos, gostam de chamar a atenção para si. No livro de Eclesiastes, vaidade é nulidade. Ou, como diz o texto que nós lemos, inutilidade. Que grande inutilidade. A tradução literal para a frase que aparece no texto original seria: vazio em cima de vazio, tudo está vazio. A ideia de que você pode achar que atrás da porta tem uma sala de tesouro e, se abrir a porta, vai descobrir que a sala está vazia. Sabe a história do pote de ouro no final do arco-íris? Finalmente encontra o final do arco-íris, mas não tem pote de ouro nenhum ali. É o vazio, não tem nada. O que é a vida? É nada demais. Porque o sentido da vida não está na vida, o sentido da vida está no Criador. Esse é o resumo dessa ópera que a gente vai ver lá no final do livro de Eclesiastes. Que não é a vida em si que tem valor, mas o fato dela ser dada por Deus. Quando a gente supervaloriza a vida, a gente tende a esquecer do Criador. E aí se agarra à vida, que é alguma coisa que a gente não pode conter. Quem é que pode agarrar a vida e sustentá-la e segurá-la contra tudo e contra todos? Quem é que pode? Quem é que é dono de si? Quem é que faz valer a sua existência de fato? Quem é que está aqui hoje que não está aqui por graça? Porque poderia não estar. A senhora chegou para um pastor e disse assim: pastor, preciso de oração, eu estou com câncer, eu vou morrer. O pastor disse para ela: irmã, preciso de oração, porque eu não estou com câncer, mas também vou morrer. Ela disse: o senhor está brincando comigo? Ele: não, só estou lembrando a senhora que a senhora não é uma exceção. Que um dia todos vamos. E estão aí as estatísticas para mostrar que gente muito mais nova que a senhora morre todo dia. Então eu vou orar pela senhora, mas lembre-se que a vida pertence a Deus, não pertence a nós. Porque nós não podemos sustentá-la pela nossa vontade. E quando achamos que podemos, caímos no vazio. Vazio em cima de vazio, tudo é vazio. Porque eu atribuo valor para alguma coisa que não tem valor em si. e esqueço do valor maior que vem daquele que me deu o que quer que eu tenha. Então essa é uma tese do Eclesiastes, que eu chamo de simplificador, porque por mais dura que seja essa tese, ela tira a maquiagem da vida. Ela mostra a vida como ela é, sem frescuras, sem supervalorizações, sem lentes de aumento. O Eclesiastes é um desnudador da vida, ele deixa a vida nua diante dos nossos olhos, e quando nós olhamos para essa vida nua diante dos olhos, ela não é tão bonita quanto a gente pensa. Como sujeito que eu vi uma vez, o filho perguntou para ele: pai, o que é sutiã com enchimento? Aí ele respondeu: é um baita de um golpe baixo. A hora que tira, não é como você estava pensando. Como nós, homens, também. Bem vestidinho até que vai, né, irmão? Mas tirou a camisa. Põe, por favor, põe. A vida nua não é tão bonita quanto empetecada. A vida nua não é tão bela quanto maquiada. A nossa vida. O Eclesiastes é duro, porque ele quer romper com a nossa tentação de fantasiar a vida e fingir que somos quem nós não somos. Então é muito legal esse livro, que não deixa de ser azedo em algum momento. O pastor Ed Renekiewicz escreveu um livro sobre Eclesiastes, e o nome do livro sobre Eclesiastes é O Livro Mais Mal-Humorado da Bíblia. Porque parte desse princípio de que tem um azedume aí, mas o azedume é proposital. Vem cá, você anda tão encantado com tanta coisa que não tem valor nenhum, deixa eu chamar a sua atenção para o fato de que nada disso é tão maravilhoso quanto você gosta de pensar. Vamos com calma. Então, o Eclesiastes, para mim, é um simplificador. Tira a maquiagem, desnuda, mas entrega a verdade. E a verdade satisfaz. E a verdade abençoa. E a verdade é suficiente. Porque, de repente, eu descubro, na verdade, que eu não preciso mais de muita coisa, não. O que eu preciso não é tanto quanto eu gostava de fazer parecer. O que eu preciso é bem menos do que o que eu busco muitas vezes. E em nome da busca daquilo que eu acho que um dia, se tiver, será suficiente, eu acabo até perdendo aquilo que eu tenho e que, se eu desse o devido valor, nem exagerado, nem a menos, teria preenchido meu coração. Então, essa é a proposta do Eclesiastes. Vamos simplificar para que a nossa vida seja simples e na simplicidade nós sejamos felizes. Ricos ou pobres, intelectuais ou mais intuitivos, tenhamos instrução qualificada e diplomada ou tenhamos saído da escola na quarta série, tenhamos propriedades, patrimônio e riquezas ou tenhamos um emprego que mal está pagando a despesa do dia a dia. Não importa mais, a questão é que na simplicidade da vida, do trato com a vida, uma felicidade que independe daquilo que eu tenho à minha disposição. Por isso, Eclesiastes é o guia da vida simples. E esse texto inicial, capítulo 1, tem três lições que já dão o tom de como Eclesiastes vai desnudar a vida diante dos nossos olhos. São três verdades que eu chamo de verdades simples, que se a gente aprender, muita coisa vai ficar melhor para nós. Primeira, vamos lá. Primeira verdade simples do Eclesiastes: a vida sempre vai continuar. A vida sempre vai continuar. Gerações vêm, gerações vão, diz o texto, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce, se põe e nasce no outro dia. O vento vai, volta e depois vai de novo. E os rios correm todos para o mar, e nunca o mar se enche, ainda que os rios continuem correndo para lá sempre. Você já parou para pensar que esse mundo estava aqui antes de você chegar e vai continuar quando você partir? Eu não sei quantos aqui já leram o livro A Metamorfose, do Franz Kafka. É um livro muito interessante. Começa assim: Gregor Samsa, numa determinada manhã, sem nenhuma explicação, acordou metamorfoseado numa barata. Esse é o livro. Metamorfoseado numa barata. Viveu uma existência curta de barata e morreu como uma barata. Só que Gregor Samsa era rimo de família. Sustentava seu pai e sua mãe e ainda investia na educação de sua irmã, para quem ele pagava tudo e a quem ele ajudava nos estudos. Virou uma barata, finalmente morreu. Sua mãe começou a fazer comida que o seu pai vendia para as pessoas que precisavam daquela comida. Sua irmã pegou firme nos estudos. Seus pais melhoraram situação financeira, sua irmã formou-se e virou uma grande profissional. E no final do livro, o Kafka não fala nada, mas você lendo percebe que a família está melhor do que quando o Sans era vivo. Você já viu isso na prática? Aquela família que girava em torno de alguém, de repente esse alguém partiu e essa família tocou. Superou. Às vezes, em alguns determinados casos, até cresceu. E você diz, meu Deus, como que é isso? Porque, no fundo, a gente tem uma necessidade tão grande de se sentir fundamental, imprescindível, importante. Isso aqui não seria nada sem mim. Quero ver o dia. Tem gente que fala assim, quero ver o dia que eu não estiver aqui, como é que vocês vão se virar? O filho fala assim, pai, me leva na escola hoje, eu estou atrasado, não vou conseguir ir de ônibus, nem de bicicleta. Aí você enche o pé de ar e fala assim, ô menino, quero ver o dia que eu não estiver aqui para te socorrer. A esposa diz assim, bem, precisa consertar a máquina de lavar, bem. Estou lavando na mão a louça. Dá uma força aí, manda consertar. Ô mulher, eu tenho que fazer tudo nessa casa, quero ver o dia que eu não estiver mais aqui. Aquele sentimento de que sem nós a vida não vai andar. De que a gente tem que estar em tudo, no controle de tudo. Marcar território. Que as pessoas têm que reconhecer o nosso valor. Que nós merecemos todos os elogios, todos os aplausos. Que os holofotes estão sempre em nós. Eu li um livro esses dias, não me lembro qual, nem o autor, porque foi muito rápida a leitura. Mas, em determinada altura do livro, o sujeito dizia assim, se um dia a ciência desvendar o centro do universo, muita gente vai ficar decepcionada por não estar lá. Tem uma história sensacional do monge que saiu com seu discípulo para peregrinar na região. E eles foram passando por várias propriedades, quando chegaram numa muito pobre, muito sofrida, uma família muito sofrida, o pai, a mãe, dois filhos pequenos, passando muitas dificuldades. Então os monges decidiram entrar na casa dessa família para conversar com ela. Como é que vai a vida? O que vocês estão passando? E a família disse, está muito difícil. Ele não tem nada, tudo que a gente tem é uma vaquinha, da qual a gente tira leite, faz um queijinho, troca alguma coisa aí na vizinhança e vai sobrevivendo, porque a vida não tem sido generosa conosco. Os monges ficaram ali, comeram um queijinho, tomaram um leitinho, era tudo que tinha, foram embora. Quando foram embora, andaram 1 quilômetro mais ou menos, o monge ouviu um mugido atrás de uma pequena colina. Foi ver, era a vaquinha da família, passando perto de um precipício. Ele olhou para o discípulo e disse assim, venha comigo, você vai me ajudar. Foram até a vaquinha, ele disse, me ajude, nós vamos empurrar essa vaca no precipício. O discípulo falou, rapaz, não faça isso. Senhor, eu sou teu discípulo, eu te amo, eu te obedeço no que precisar, mas isso não. Matar a única coisa que essa família tem, jogar essa vaquinha no precipício, está errado, nós não podemos fazer isso nunca, isso é maldade. Rapaz, me obedece, é meu discípulo, você tem que me obedecer, você sabe o voto que você fez, me ajuda aí. E o discípulo, a muito contragosto, ajudou e os dois empurraram a vaquinha no precipício. Vaquinha virou carninha moída. Os dois foram embora. Aquele discípulo nunca mais se perdoou de ter feito aquilo. Nunca entendeu o que o seu mestre fez. Mas passados 15 anos, ele virou monge e foi peregrinar naquela região. Chegou no lugar onde estava aquela propriedade. Não era mais a mesma. Havia uma casa grande, uma terra bonita, animais, caminhonetes. Ele falou, coitado, aquela família, depois daquela vaquinha ter desaparecido, deve ter perdido tudo, sumiu daqui, alguém comprou essa terra. Foi lá, bateu na porta, qual não foi sua surpresa? Aquele senhor abriu. Estava bem melhor, mas os traços eram inconfundíveis. Era o senhor que morava aqui há 15 anos, não era? Era, só era eu mesmo. Mas rapaz, eu vim aqui, era tanto sofrimento, o que aconteceu? A mudança de vida? Aquele senhor disse assim, e pensar que tudo isso se deve a uma tragédia. Nossa vaquinha caiu do precipício. Caiu, né? Caiu é sensacional. Nossa vaquinha caiu do precipício. A gente achou ela morta lá no dia seguinte. E aí a gente não tinha o que fazer mais da vida. Tentamos cultivar a terra. Deu certo no primeiro ano, deu certo no segundo, deu certo no terceiro. A gente começou a ampliar, compramos outros animais, mais de uma vaca, e hoje nós temos uma vida, os meninos estudaram, um é agrônomo, o outro também. E aí a gente está vivendo uma vida boa aqui, graças à vaquinha que caiu do precipício. E eu fico pensando quantas vezes eu não sou a vaquinha na minha casa. Meu filho teria muito mais autoestima se eu não ficasse o tempo inteiro acusando e culpando de tudo. Minha esposa seria muito mais feliz e vibrante se eu não a apagasse todas as vezes com as minhas necessidades. Fui fazer uma palestra para homens em São José do Rio Preto, nos dias do carnaval. Fiz um comentário pessoal sobre a minha mulher, que, tendo se formado em fonoaudiologia, fez mestrado em educação, depois fez doutorado em pediatria, depois fez pós-doutorado em saúde coletiva, depois fez uma graduação internacional. E eu estava compartilhando com aqueles homens o orgulho que eu tenho da minha esposa, tão longe que ela chegou na sua carreira acadêmica. Mas antes que alguém pensasse que a minha esposa é melhor do que qualquer esposa, eu disse, veja, nós não temos filhos. E outra coisa, eu tenho entendido que eu posso ser bênção na vida da minha esposa, no sentido de deixá-la ser tudo que Deus permitir que ela seja. De modo que minha esposa é para mim hoje uma referência do que qualquer esposa que seria se não tivesse feito as renúncias que fez para investir na sua casa. Tem esposa aqui que seria muito melhor que a minha, mas um dia abriu mão para cuidar da sua casa. E hoje, pasmem, você não dá valor para ela. E ela sente isso nos seus olhos. E você não a acha bonita mais. E você não acha interessante. E você conversa com brilho no olhar com aquela esposa do seu amigo ou com a secretária da sua empresa. Mas a sua esposa nunca mais viu esse brilho no seu olhar enquanto você conversava com ela, porque raramente você olha para ela. Ela se tornou uma mulher enfadonha para você, que atrapalha você quando está assistindo futebol, que irrita você quando quer saber como vai a sua vida na empresa, nos negócios, ou quando sente que você está afastado. E você diz, ih, mulher, lá vem você de novo com essa história. E ela não é tudo o que ela poderia ser. Porque ela fez escolhas por você, que hoje nem você valoriza. Não é triste isso? Quantas vezes eu não sou a vaquinha do meu lar? Enquanto eu subsisto dessa maneira, todo mundo fica acanhado, apequenado, diminuído. Agora veja, não vamos esperar alguém jogar você do precipício, ok? A vaquinha não precisa morrer para mudar. A gente pode mudar antes. Lembrando que a vida vai seguir depois que a gente for. E o legado que a gente vai deixar tem que subsistir à nossa ausência. Que não dá para controlar tudo, não dá para impor a nossa vontade sempre, não dá para dominar todo mundo, não dá para fazer que as pessoas sejam do jeito que a gente quer que elas sejam. A gente tem que aprender a celebrar a vida. Vamos dançar, vaquinha. Vamos celebrar a vida. Confiar em Deus. Que tudo no final se ajeita. Tem horas que a gente tem que sair um pouco do centro e deixar um filho andar com as próprias pernas e deixar a esposa se sentir valorizada e honrar um pai que não foi profissionalmente o que você virou, mas ele investiu na sua vida, do jeito dele, às vezes até errado. E hoje ele tem um orgulho de você, mas não pode nem falar. Porque ele sente que ele não é bem-vindo no seu coração. Por causa de traumas infantis, que geram para ter ficado para trás há muito tempo. A vida segue. Um dia depois do outro, Jesus diria, basta cada dia o seu mal. O próprio Jesus que um dia disse para os discípulos, importa que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ou seja, Jesus dizendo, eu preciso ir embora para vocês terem uma experiência ainda melhor de vida. Que coisa maravilhosa. Os discípulos não queriam que Jesus partisse. Mas era preciso para a vida seguir o seu curso. Que bênção quando a gente vive cada dia sabendo que amanhã a gente não pode não estar aqui. Eu acho que foi Padre Léo, não tenho certeza, que disse, viva cada dia como se fosse o último, porque um dia se acerta. Um dia se acerta em cheio. Eu mudei um pouco essa expressão, eu acho, viva cada dia como se fosse o primeiro, porque você começa coisas novas e bonitas, que se você não colher, outros colherão, e vão agradecer a Deus pela sua existência. Gerações vêm, gerações vão, mas a terra continua para sempre. Então vamos aproveitar a nossa passagem por aqui. Essa é a lição de Eclesiastes, isso é vida simples. Vida simples é aproveitar a passagem por aqui, sem querer dominar. Sem querer ser o centro das atenções. Sem querer que tudo gire em torno ao redor. Mas sendo parte dessa celebração da vida que é dádiva de Deus. Segunda lição desse texto, não dá para saber tudo. Não dá para saber tudo. O texto diz assim, todas as coisas trazem canseira e ninguém é capaz de descrever tudo. Os olhos nunca se cansam de ver e os ouvidos nunca se cansam de ouvir. Está aí no seu texto. Você já parou para pensar nisso, que os olhos nunca se cansam de ver e os ouvidos nunca se cansam de ouvir? Mesmo que você não goste do que está ouvindo, o seu ouvido continua ouvindo. Mesmo que você não goste do que está vendo, seus olhos veem. A não ser que você os feche, eles continuam vendo. Agora, interessante, né? Vai descrever uma coisa que você está vendo para alguém que não está vendo. Como é difícil. A gente vê tudo com clareza. Mas quando nos pedem para descrever o que a gente vê, aí é mais difícil. Então, por exemplo, eu estou vendo todos vocês aqui. Aí alguém me liga. Minha mulher me liga. Onde é que você está? Eu digo, estou aqui no encontro de homens. Quem está aí? Ah, tem um monte de gente aqui. Mas como que é aí? Bom, aqui é legal, aqui é de vidro. Se bem que tem uma cobertura com um tecido, tem um fundo de madeira, tem guarda-més, tem uma estrutura metálica verde. E aí a minha mulher está construindo uma imagem mental do que eu estou falando, que certamente não condiz com o que eu estou vendo. Porque uma coisa é ser capaz de aprender com os sentidos o que está à minha volta, outra coisa é ser capaz de elaborar isso. Por que o Eclesiastes diz isso aí? É como se ele quisesse dizer, veja, você nunca vai parar de experimentar o mundo à sua volta. Mas você nunca vai ter as respostas para tudo. No fundo, o que ele está dizendo é: quer viver uma vida simples? Aceite que você não sabe tudo, que não tem todas as respostas, que não resolve tudo. Ninguém tem. Quando eu tento dar todas as respostas, eu complico a vida minha e das pessoas. Quando eu tento me colocar como alguém que sabe tudo, eu complico aqueles que confiam em mim e complico a mim mesmo. Quando eu tento resolver o problema de todo mundo, eu acabo não resolvendo o problema de todo mundo e criando vários para mim. Você já sofreu com alguém que se colocou como solução para um problema seu e no final das contas não resolveu nada? Já aconteceu isso com você? Talvez com uns dois aqui, ou três no máximo. Rapaz, você disse para o seu amigo: rapaz, estou tão preocupado. Eu estou num negócio que não está dando muito certo. Eu acho que eu vou ter que sair dele, mas para eu sair dele eu vou ter que dar um dinheiro que eu não tenho. E eu estou na dúvida do que eu faço. O que você acha? Ô, rapaz, não, ó, por favor, sou seu amigo. Se você decidir sair e precisar de um dinheiro, conta comigo. Eu estou aqui, sou seu amigo, você pode contar comigo. Me fala aí quanto você vai precisar, eu dou um jeito. A gente é amigo há tantos anos, eu dou um jeito, eu resolvo isso para você. Aí você diz: puxa, que bênção. Nossa, estava tão preocupado. Graças a Deus por esse amigo. Você vai orar de noite: Senhor, meu amigo, quero que o Senhor abençoe ele. Ele é um amigão. Pessoa 10. Obrigado, Senhor, por esse amigo. Que, olha, eu estava tão preocupado hoje, mas só com essa palavra desse amigo eu já estou mais aliviado. Aí você decide, então, o que vai fazer. Vai dar os passos. Aí chega lá no seu amigo e fala: então, rapaz, eu vou precisar daquela ajuda sua mesmo. Ah, não, tudo bem. Faz o seguinte, dá uma ligada para mim amanhã. Tá bom. Amanhã que horas? Ah. Que horas você acorda? Ah, eu acordo 9. Não, 9 é muito cedo. Vamos. Assim, ó, depois do almoço. Amanhã é um dia tumultuado, mas faz o seguinte, à tarde, você tenta me ligar. Mas que hora à tarde? Não, não sei, mas tenta à tarde. À tarde você tenta, chama e cai. Aí você tenta no final da tarde, chama e cai mais rápido. Aí à noite você tenta, está desligado. Aí você fala: coitado, deve estar ocupado. Senhor, dá graça para o meu amigo que está ocupadaço hoje, mas abençoa ele que ele é tão amigo meu, ele está me fazendo tão bem. Aí liga no outro dia. Você pede o telefone da sua esposa: bem, me dá o seu telefone, meu acabou a bateria aqui para eu ligar para o meu amigo. Ele não vê o seu número, ele atende. Oi, ou oh, então fulano, sou eu, você pediu para eu ligar ontem, eu tentei, mas não deu certo. Ah, então rapaz, ó, quanto que é mesmo que você vai precisar? Ah, é tanto, lembra que nós falamos? Eu então lembro, vamos fazer o seguinte, essa semana eu estou meio tumultuado, mas... Aí chega na semana seguinte, você fala: então rapaz, ó, eu não estou querendo pressionar, mas é que agora eu fiquei numa situação difícil. Você falou para eu dar o passo, eu dei, e agora eu não tenho como corrigir isso, e eu preciso da sua ajuda. Aí o cara estoura com você. Ah, tenha dó, eu tenho que pagar tudo seu agora, você também é fogo, você toma suas decisões, e eu que tenho que te dar o dinheiro, e você fala: meu, calma. Bom, o resumo dessa história cumprida é: senhor, pesa a mão sobre esse cretino. Não tem mais amizade. Agora, uma coisa é quando eu sou a vítima dessa situação, outra coisa é quando sou eu que crio. Dizendo para o meu filho assim: filho, papai final de semana vai estar com você. Hoje está corrido, mas final de semana nós vamos brincar. Aí o final de semana chega e o papai não vai brincar porque arrumou outra coisa para fazer. Bem, domingo a gente sai junto. Depois que a gente for lá na igreja ouvir o pastor Marcelo, a gente vai no restaurante. E... chega o domingo, nem na igreja, nem no restaurante. Chegou bêbado do futebol. Veja, às vezes porque a gente quer dar respostas fáceis, se apresentar como solução, a gente não só não resolve, como cria problemas que não existiam. Gente que não sabe dizer não, que hoje está com uma agenda mais complicada do que pode arcar, porque não sabe dizer não. O que o Eclesiastes está dizendo é: gente, Os olhos nunca vão se cansar de ver nem ouvir de ouvir. Mas a gente não vai dar conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo. Quer viver uma vida simples? Comece esvaziando a sua agenda. Tem muita coisa nela desnecessária. E todos nós sabemos disso. Alguém já disse que 20% que a gente faz é responsável por 80% dos resultados que a gente tem. E 80% do que a gente faz é responsável por 20% dos resultados que a gente tem. E por último, para terminar, um minuto. A última lição do Eclesiastes. Nada é novo debaixo do sol. Última lição desse texto. Veja, a vida continua, ninguém sabe tudo, e nada é novo debaixo do sol, de modo que não se deslumbre. Estamos acompanhando todos o sumiço do avião da Malaysia, não é isso? E foi feita uma reportagem na televisão sobre o avião que desapareceu, um dos mais modernos do mundo. Suprassumo da nossa tecnologia de aviação. Para nos ajudar a fazer o que o passarinho faz, desde que o mundo é mundo. Descobrimos curas para doenças que nunca tiveram cura, mas que não matou gente que viveu há milhares de anos, porque essas doenças simplesmente nem existiam. E houve tribos no mundo, nós sabemos disso, que tinham curas para doenças que hoje nós não temos, porque não deixaram esse conhecimento para nós. A internet é nova, pastor. O Eclesiastes está errado, a internet é nova. Internet nos coloca em comunicação uns com os outros. Os antigos sempre se comunicaram uns com os outros, mas por não se comunicarem tão longe, não se complicavam tanto na vida. A verdade é o seguinte, hoje com a internet eu faço videoconferência, não é? Mas por causa da internet da videoconferência, eu faço 5 reuniões no mesmo dia, antes eu fazia uma só. Hoje de avião eu vou até para a China. Quantos de vocês aqui não vão para a China uma, duas vezes, três vezes por ano? Seu pai não ia para a China, mas também não precisava. Quando o autor de Eclesiastes diz que não é nada novo, é como se ele estivesse dizendo assim, cuidado, não se deslumbre com os avanços, porque os avanços não melhoram a humanidade. No fundo, a humanidade é como sempre foi, tem os problemas que sempre teve, e os avanços às vezes mais complicam a vida do que facilitam, porque antes de determinado avanço a minha vida era um pouco mais tranquila, depois que veio esse avanço eu corro mais. Tenho mais velocidade, mas também tenho mais compromisso. Com carros mais lentos, eu passava o dia no meu cliente na outra cidade e voltava no outro dia. Com carros mais rápidos, eu marco 5 clientes para o mesmo dia. E aí vou para a estrada que nem doido. Então calma, calma lá, calma lá. Tem nada novo debaixo do sol. Há 1000 anos, as pessoas precisavam de Deus. Hoje, as pessoas precisam de Deus. Deus abençoe a todos. Zé. Só um recadinho? Não, acabei. Vamos fazer uma oração? O Zé me passou um recado aqui. Nosso irmão Adilson, da BJ Santos, nosso companheiro aqui, está em São Paulo fazendo um tratamento de saúde e as informações que chegam é de que a questão é muito delicada, não é isso? Oi? De uma semana para cá, a coisa ficou muito difícil para o nosso irmão, nós vamos fazer uma oração por ele. E o segundo lembrete, nós já tínhamos falado sobre isso antes de começar, e na minha palavra eu esqueci, de fazer um agradecimento ao nosso querido Marcelo. Por mais uma vez, Marcelo, Deus te abençoe, mais uma vez abrir as portas da sua casa aqui, para a gente usar isso na faixa, que é o que a gente faz todo semestre. Deus te abençoe, muito obrigado. Deus recompense você pela sua generosidade, ok? Só uma salva de palmas carinhosa para o nosso irmão. Obrigado. Vamos ficar em pé então, vamos orar pelo Adilson. O Adilson é nosso irmão. Vamos orar por ele como irmão e pedir que Deus o abençoe. Pai, estamos falando de vida simples. E é na hora da enfermidade que muitos de nós descobrem que a vida precisa ser mais simples para a gente se dedicar àquilo que realmente tem algum valor, não em si mesmo, mas como presente daquele que nos tem dado todas as coisas, que é o Senhor. Está aqui o nosso irmão precisando de um milagre, e nós, como irmãos e crendo em Ti, pedimos um milagre sobre a vida dele. Abençoa-o agora, Senhor. Visita-o no leito do hospital em que ele está sendo tratado. Nós não podemos ir lá agora, mas o Senhor pode. Com todos os nossos avanços, continuamos padecendo das mesmas coisas, precisando da mesma intervenção poderosa do Senhor na nossa vida. E é o que nós cremos que o Senhor fará na vida do nosso irmão Adilson, em nome de Jesus. Abençoa com ele sua esposa e a sua família. Abençoa todos nós. Dá-nos descanso, que a tua bênção nos acompanhe ao longo desta semana, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bem-vindos de volta. Deus abençoe. Até quarta-feira que vem. Tchau. Obrigado, irmão.